nós unidos outra vez num só. Se a porta se fechou, não vai haver mais verão. Se por ti foi só que brilhou, senti solava sem ser vulcão. Até agora no céu as nuvens cair, a primavera pode não mais florir. Só o tempo não volta atrás, mas tu estás onde não estás. Pode até o Tejo um dia secar e as estrelas deixarem de brilhar. O coração que sendo meu bate por ti. Quem dera ter-te agora aqui. Tocava a minha vida, o filme recuar. Ficaria então esquecida a mágoa do que é estar sem estar. Vou dançar no arraial. Roça, roça, não faz mal. Dá saúde ao coração.

sobe, balança.